Chega o mês de junho, é tempo da brincadeira, da turma de azul que farreia. É tempo de enfeitar a francesa. A beira tá cheia de barco, é gente chegando, é gente partindo pra todos os cantos. Um panavoeiro arretado demais, gostoso demais. Eu quero sempre mais. O rio beija o meu quintal, esconde, já foi meu curral. Pode me chamar de francesa, na seca ou na cheia. O rio beija o meu quintal, esconde, já foi meu curral. Pode me chamar de francesa, eu brinco no bodozal. Olele, olele, olala. É de boi, boi, bumba. É de boi, boi, bumba. Olele, olele, olala. É de boi, boi, bumba. É de boi, boi, bumba. Chega o mês de junho, é tempo da brincadeira, da turma de azul que farreia. É tempo de enfeitar a francesa. A beira tá cheia de barco, é gente chegando, é gente partindo pra todos os cantos. Um panavoeiro arretado demais, gostoso demais. Eu quero sempre mais. O rio beija o meu quintal, esconde, já foi meu curral. Pode me chamar de francesa, na seca ou na cheia. O rio beija o meu quintal, esconde, já foi meu curral. Pode me chamar de francesa, eu brinco no bodozal. Olele, olele, olala. É de boi, boi, bumba. É de boi, boi.